Zanavi 7 Tocão 2, meia, chama o controle, frequência 1928. Zanavi 84. Toma 097, decolando 50, passa mesa, dentro, agora. Toma 097, contato radar, sou para o nível de voo 360, vem sair da Bono. E agora 1 na fase 360, voo na 097. Nível 38 confirma irá realizar mais 3 procedimentos número 4? Negativo, mais 5 procedimentos número 4. Sim. Azul 443, autorizado a decolar 1-0, vento no 5-0 graus, 5 graus. Livre de decolagem, 443. Salvador, boa tarde, 3 anos, 5 tempos, quando passar a prova. Se eu chego, mantém a posição. Certo. B32 está autorizada a nova passagem. G38 vai terminar um treino exato pela direita aqui para iniciar uma nova passagem, o G38. Claro, confirma o consente. Pessoas prosseguindo a descida até o tráfego para a pouso na 1-0. Excelente, no mesmo espaço, confirme se... Ok, está cruzando o nível de voo 200, mantenha ainda presente para o aguarde para ser reorientado na chegada. Lima Fox. 543, 298, logo. Patrulha voo azul 4423. Azul 4423, contato radar, vai manter nível de voo 320, vinha sair da Arbono. 320, Arbono. Patrão Gás, que é o uniforme, confirma se indicado? 1965, cara. Bota o louco de mão. Gente, confirme o protegimento que irá acertar. NTV do louco de mão, cara. Gente, já está tão gosto do uniforme. Independente do na prova de dúvida, vai comparar 3 mil pés. O ajuste no 0,6. Se tiver condições, vai manter a velocidade até a dúvida. Na prova de dúvida, 2 mil pés. Vai manter a velocidade até a prova de dúvida. Até a dúvida, bota o louco de mão. Lima Lima Fox, você vê se mantém o nível de voo 080. Firmo, foi pro Lima Fox? Lima Lima Fox, você afirma, vê se mantém o nível de voo 080. 080, Lima Fox. Mantém a proa? Eu mantenho ainda a proa, Lima Lima Fox. Lima Fox, mantendo a proa da 080. Palavra Lima Lima Fox, curva à esquerda para 160, limite radial 240 do BR Salvador. Esquerda 160, limitado pela 240 de Salvador. 0097, voo direto, Alexa. Voo 097, voo na Prodi, Alexa. Voo Alexa, da presente, 097. Eu sei que sempre tá aguardando aí que eu tô com uma aeronave de inspeção em voo, que tá alinhado na final da 28, que eu tô estimando mais uns 2 a 3 minutos aí pra decolagem. Ok. Comédio Lima Lima, firma nas pós do 240, o Lima Fox para a etapa. Lima Fox, curva à esquerda agora para o A050, limite radial 280 do Salvador, reautorizado, nível de voo 050. Dia da 07, do 280. O 097, sobre montanha, nível de voo 320. Restrito 320, 097 da Gol. A 355 autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, instrução complementar sua saída, vai manter proa até passar 3 mil pés, vento 1-0-0, grave, luz elétrica. Ok, autorizado alinhar e decolar, mantenha a proa até 3 mil pés para cruzar na direita, 315. Ok. Salve, para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento NB21, pistão 1-0, repasse estabilizado. Descendo para 2000, autorizado o procedimento entre DB do voo, acabou com a reforma, a posse estabilizada. B38 ao término do procedimento, mantenha esta proa até cruzar a radial 160, nesse ponto efetue esfera visual pela esquerda. Tem dois tráfegos para decolar, um tráfego a transporte de órgãos vitais e mais dois no procedimento para pouso. Gente, vai aguardar quando passar pela radial 160, vai fazer alfa pela esquerda. Pode confirmar, dá mais quantas milhas nessa posição que eu estou agora? Dá mais 3 milhas. Gente, okay. Contato radar, para o nível de voo 320, mantenha a proa até cruzar 3 mil pés após via saída do São Bruno. Mantenha até 3 mil, proa de posição, vou dar 3150. Controle de Salvador, boa tarde, Cené. Via 210, informação, tanto. 62190, boa tarde, acione identificação. Autorizado via chegada Bomed 1, desça e mantém o nível de voo 050. Chegada Bomed 1, desce e mantém o nível de voo 060. Qual a possibilidade de cortar a nossa chegada, se ele está mais à frente? 62190, mantém a via chegada Bomed 1. Olha o Lima Lima Fox, está cruzando, cruzou 10 mil do momento, está cruzando o momento, a autoridade está solicita modificar, e se possível, para o de Paris, descendo para o tráfego. Lima Lima Fox, quando o CR modificado, no 937, desça inicialmente para o 2500 PES, ajuste no 06, para o de Paris. Pode de Paris, o Lima Fox. Sim. Confirma 19-8, controle? 19-8. Obrigado, bom. Oxalá 6314, contato radar, para o nível de voo 340, via saída Momo. 340, via, fala, está transportando um órgão, um córneo. Alguma proa direta já, por gentileza, a senhora poderia nos autorizar? Eu vou e corto o babado no domingo, chanel 6-1-4. Oxi, obrigado. Estabilizado, cortei para o final, 6-1-0, Sagol Frenfão. Pratão Gótica, Golf Uniforme, chanel Torre, 1-1-8-9-5. 18-9-5, Sagol Frenfão. Oxi. Obrigado, 08, abaixo, mantenha ainda a via corredor Vera Cruz e Interlagos. Chanel 6-3-1-4, autorizado direto Petrolina. Petrolina, obrigado, mais 3-1-4. Tá bom. Mantenha a proa sul por um minuto e após estar autorizado o prosseguir para o procedimento. Sente, pro assunto por um minuto, e após um minuto vai estar autorizado a seguir procedimento de 3-1. Eu autorizaria para o de morte, para o TAN 3-1-5-5? 3-1-5-5, aguarde, vamos ter ainda saída. Aguarda. O está autorizado a passagem no próximo momento. Gente, vai completar pela direita e vai estar autorizado a passagem. G38. Papel Abad, Lima Lima Fox, foi na proa do CEASA, deixa para o 1500 pés, reporte visual com campo. Proa da CEASA, o Lima Lima Fox, vai reportar visual com campo. autorizado que transfere sobre água, Guardião 08, aqui é reporte no através do Baque Pitoçu. Faça lá através do Pitoçu, Guardião 08. Lima Fox, está vindo ao campo, querido. Lima Fox, que chama a torre, 198, desde mal 95. 1895, Lima Fox. Torre Salvador, boa tarde, é o Lima Fox. Lima, Lima Fox, prossiga final 07 e informe final da chata elétrica. Lima Fox. Boa tarde, aciona a identificação, autorizado via chegada no MED 11 para o nível de voo 060, ajuste em Salvador 1060. Nível de voo 060, Rio 5973. Será para o 060 na MED 1, registrado em 55, chama 1000, Santo Recife, 128, decimal 35. Passando agora através do seu curso. 2108, na Cruz Floresta Ponte, na torre, 1895. Pessoal 5, grato. 3155, chame o Luci, saindo na 28, decimal 35. 2835, boa. Boa, motorista, circulando 73. Ah, nós temos só o Wapa, informações aqui à frente. Nós estaremos lá na Bog e na Vital. 5960 autorizado em desvio, reduza a velocidade para 250 mais. Ok, eu tenho dois cinco. Salve, visual com tráfego, não é o commander. Tá sim, estamos em tráfego aqui, antiga. Já explodi em tapo, desça para 3 mil pés, o ajuste no 06. 3 mil pés, restrições no 06, resumindo 2109. 6V38, término desse procedimento, tem mais quantas milhas assim? Vai prosseguir até 35 graus. Você acha que eu estou me avistando? Sim, vai passar a retaguarda do tráfego da Nacional e vai prosseguir para realizar a base pela direita da Nacional. O tráfego da Nacional do 17, aqui era o comando. Tráfego da 17, agora é final de uma milha já curto. Já está autorizado na presente curva esquerda, interceptar a final da 17 em fonte. Fox, Solos 46, autorizado táxi à direita, estacionar com você ali. Boa tarde. 38, reposta iniciando a nova passagem. Está iniciando, 38. pouso autorizado, pistão no 7, vento no 00 graus, 5 lá. 7, livre pode falar de água roda. Um abraço, senhora. Boa tarde, professora. Galeão, é, Torre Sábado, é o Gol 620, se for com a 0 da 10. Boa tarde. Sim, chegou o 620, mantém o ponto de pé. Mantém o ponto de 0 da 10, no 620. Continua 6210, vem natural do Serra do 366, desça para 2500 pés. Autorizado afinado para o procedimento a Renata e está estabilizado. O natural do 366, 2500, reporta na mesa, 620, autorizado ali, Aimantei 1-0. Aimantei, pistão no 0, 620 da U. Cidadão 08, solo aos 4-9, autorizado, retorno na faixa de Dona Turé. Toma a palavra de Sobre, o Aguião Barroco. TV 38, mantenha a presente proa por mais 2 minutos e efetue espera visual com curvas pela esquerda. Tem um tráfego para pouso, estimando mais 3 minutos o toque na cabeceira 1 no 0 e 2 aeronaves para decolar. Gente, vamos com essa proa por mais 2 minutos, espera pela esquerda, gente, 38. Passamos de uma do Golfo, prossiga. Estava passando Lima do Golf, plano modificado, 952, mantendo o de voo 050, na proa de Bomed, para interceptar a via chegada da Bomed 1, o Lima do Golf. Bravo do Tower, Delta 1 para Charlie, we have 3 on board, 3 hours off tour, alternate is easy. Roger, clear to taxi, report to enter runway 17. Confirm how many on board, please. We have 3 on board, got it. Roger, call to ready to enter taxi, runway 17. Call you, surrender. Salvador, para o Rio, ô Salvador, o Rio 57 tem condições de reduzir até 150 nós, tá bom? Pra você mantendo essa proa. Negativo, esquerda para 030, motivo aeronave Jays, função no chat e LS da pista 28 no momento. Delta Romeo Charlie, you're ready to enter runway 17. Okay, Roger, we're clear to line up and maintain runway 17. Line up and maintain 17, sir. Controle Salvador, muito boa tarde, eu vou por 869, passou 260 para 160, descendo via Golf, informação em uniforme. Por 869, boa tarde, acendo identificação, autorizado via chegada Golf para 4.000 pés, o ajuste no 016. Autorizado descer para 4.000. 869, bom, aquele 16. Identificou agora 4.012. Rio 5973, para interceptar o modo de procedimento NBD Zulu, curva à direita para o 080, reporte estabilizado. Direita 080, reportará estabilizado o Rio 5973. Até Romeu Bravo, Serra, Serra, Chame a Torre, 1895. 1895, Serra, Serra. Para o Golf, reporte para a descida. Siga aí até o Falo Itapuã, aguardando instruções, aqui parado no Pátio 3, mediante coordenação, só um minuto. Tá, aguardando o Falo Itapuã, pra você entrar. Estou vendo o Charlie, Bonnet 57, call out control, frequency 1, 109, Delta 8. 1098, Delta 8, por aí. Salvador Depart, control, good evening, Papa Romeo Delta Romeo Charlie. Papa Romeo Delta Romeo Charlie, radar contact on departure, squadron maintaining set level 390 via Poco Departure. 390 via Poco Departure, Delta Romeo Charlie. Bono 620, chame o Centro Recife, 125, decimal 45. 1245, muito boa tarde. Boa tarde. Lá no desembarque. Afirmativo, vai fazer a base pela esquerda, evitando interferência nas 10, pro pátio 3, na mesma posição, o braço será a terra. É no caso, senhor, aí dessa posição que está vindo, é a última, ok? No caso, é a última dessa sua posição. Lá já próximo a. Ataque seu quilo. Tá, tá certo, o braço vai entrar. Então, autorizado, alinhado do colar, pistão 0, Ventura 3052, vai subir e manter 2 mil pés até a liberação do controle com 10 milhas. Alinha, decola, sobe e mantém 2 mil pés até a liberação. 3, 1, não faz Salvador, boa tarde, é o Rio 5973, na final, avistando. Rio 5973, continua, aproximação, vai autorização de pouso. 5973, aguardará a autorização de pouso. Se é avistado e cruzando a sinal da 35, vai manter paralelo aí a pista e faz a base pela esquerda, ok? Base pela esquerda, suba taxi alfa, o quilo, para entrada no pátio. Não ultrapasse a pista no zero, que é o tráfego do volante. Afirmativo, tá ciente, não vai ter sinal do zero, vai pela esquerda, o braço é a terra. Teve 38 com curva pela direita, está autorizado, nova passagem. Com curva pela direita, está autorizado, GF 38. R, Alfa Romeo Uniforme. Descendo vai, Delta Romeo Charlie. Descendo vai, Charlie. Desculpa, eu lembro do golpe. Chama Lima, vamos ver, se Deus for para 3 mil pés, um ajuste no 0 no meio. Zero, vento 1, 40 graus, meia dúzia nós. Livre pouso no zero para o Rio 5973. São 3145, decola 00, 2000, chama o controle de frequência 120, de sequência 1, 9918. Você a visualização no pátio aí, a posição na entrada aí, logo essas primeiras aí. E para a reforma, ok? O senhor já se aproxima para o lado de cá, é lá para trás, ok? É as últimas posições lá. Como é que o senhor está retornando o braço para a última? Na posição 1? Era 1, exatamente, ok? Chame para. Depois vai decolar para que local? Já em Jacuíndia, será? Ah, ok, já para o Whisky Delta Lima, já chama quando pronto para acionar, já vai estar autorizado a decolar com curva direita, sair da corrida do Axé e o transponder vai ser o 0142. Como é que foi? Vai chamar quando pronto para acionar. Vai ser, mudaram aqui agora, última hora, negativo, volte para 7, ok? Mudaram para vir para 7, que no caso é a última do lado de cá, ok? 5973, solo 02, direita, chamou 21, decimal 9, Wilson. 219, solo para o Rio 5973. CV38 ao término dessa passagem, com curva pela esquerda, está autorizada a nova passagem. Gente, ao término dessa passagem, com curva pela esquerda, está autorizada a nova passagem de 38. Romeu Delta, Romeu Charlie, contact Houston Center, frequency 15.45. Mantle 545, Delta Romeu Charlie, good day. Se chover, você acerta, pode retornar aí até a linha central, pode girar aí e ficar observando a aeronave da Rio, 727, que está se deslocando no Passo 3. Assim que ele ingressar para a posição, aí já pode fazer a decolagem no sentido contrário, que foi feita a sua chegada aí, curva na direita, sendo pelo corredor visual. Agora, se eu estar no Passo Rio, assim que ele entrar na posição, vai iniciar a decolagem, o braço é a terra. Afirma, informe fora do solo, ventou 50 graus, 5 nós. Tá, já tá falando, pra cá, tá. Polo 869, está autorizado o procedimento da RNAV 910? Polo 869, após o seu vai na prova do solo da 366, busca para 250.010, autorizado a sinal do procedimento da RNAV e após passão do terra de 366. Ok, está autorizado a posse. É, solicita da presente a proa do 367. Autorizado, 367, 1869. Correto, 367. A posse prossegue autorizado, procedimento no zero. O voo 1869. Autorizado via chegada da Bomed 1 para o nível de voo 050, um ajuste no 06. Autorizado até o 04, mantendo a chegada, mas a frente será autorizada, para a rota 366. 3145, chame São Francisco, 128, decimal 35. Plano 2835, então 3145. O azul é 99? É 99, Confirma o motivo da espera? Estamos com uma aeronave GV, inspeção de voo, que está fazendo procedimento de aproximação na cabeceira posta. Estou só aguardando ele se afastar para sobrepar. Tá ok, graças. Até o meu braço em Rassé, prosseguimos via litoral sul, 510, reporte na final para o pouso. Zero, vento 150 graus, 5 lá. Decolo no 0, 69. Apresente proa por 2 minutos, reporte ao pé. Manter a proa por 2 minutos, já terminou a passagem, ok? Vai manter a proa e vai aguardar a autorização do controle, G38. Ok, gente, eu tenho dois tráfegos agora em aproximação, o último tráfego está a 15 milhas da cabeceira 10, e tenho dois para decolagem. Agora 3 milhas e meio, Serra Vista 372 visual. 1869, chame a torre e 1895. 1895. Torre de Salvador, boa noite, ou 1869 da Gol. Da Gol, continua a aproximação, vai a autorização de pouso. Aguardando, 869. Decola o Zuno 1, chama o controle de frequência 1918. 198 Azul, 699. Controle Salvador Azul, 699, boa noite, cruza reverso. Azul 699, boa noite, contato radar, contato nível de voo 320, via saída São Bruno. Via saída São Bruno ao 320, Azul 699. Autorizado agora, o pouso destino 0, vento 1960 graus 5 nós, voo 869. Sim, 1869 é autorizado, 10. 3894 reduz a velocidade para 200 mais, cancelada a restrição de altitude em TAP. Ministério mantenha 3 mil pés, ajuste de altímetro no 096. Ok, reduzindo a mínima, senhorita, seria 220 aqui, devido ser um 321. E confirme descida ao nível. Reduza para 220 mais, autorizado até 3 mil pés, ajuste no 096, 3894. 329, 10196, 3 mil pés, 3894. Tá, 3367, autorizado ali, manter no 0. Gol 189, chamamos 1 no 4, taxa direita, chamamos no 0, chamamos no 0. Autorizado a RNAV da pista 1-0. Reporte TRZ 366, o ajuste no 096. Autorizando reportar o 366 com 096, ajuste na 3894. Nesse caso, o Echo, confirme quantas milhas a festa de Salvador? Agora, tô... Sim, né? A gente confirmou esse caso, o Echo, confirme a altitude que mantém? Tá mantendo 1.000 pés, né? Gente, nesse caso, o Echo, reporte criado. Como que, ó? Tá bom, nesse caso, o Echo, reporte criado. Controle, boa noite, CNM 143, informação, helicóptero. CNM 143, acione identificação, dispara nível 050, ajuste no 06. 050 com 1066, 6143. A palma vai ser azul, é, confirme se responder essa nada. 2.000, sir. Eu estava próximo a fazer esse número 0. 17, ajuste, informe pronto. Está pronto para a passagem, vai manter a proa por 2 minutos, aguardando a autorização do controle. Lúmia 9119, chame Centro Recife na frequência 1.28.35, alterna 1.23.8. 233-237, finalizando a nave. Santa 367, finalizou o treinamento, pode voação. Santa 367, foi a posição, Leda. Pronto, Leda, Santa 367, obrigado. Está autorizado a decolagem imediata, a proa do farol Itapuã, vento 1.60 graus, 5 nós. Informe fora do som. Ok, então está autorizado acionar e táxi para ingresso no 1.7. 8.95. 8.95, está 3.8, mal dado. Foi Salvador, boa noite, está 32294, final. Mais 3 meses, 372. Está 3894, autorizado pouso, visto no 0, vento 1.60 graus, 5 não. Vim pouso no 0, está 3294. Tive 38 com curva pela esquerda, está autorizado o novo padrão número 4. Pela esquerda, autorizado padrão 4, GV 38, obrigado. 89. Voo 91-89, acione identificação, desse avião chegada a Bomed 1 para nível 060, o ajuste no 096. Dia chegada Bomed 1 para o 060 no 096. Poderia voar direto? Itape? Na certeza da chegada, voo 91-89. Tem que manter o perfil da chegada, devido ao tráfego, possivelmente. Processo do Eco. Do Paripe, reporte através de Paripe, Tarengas, corredor, Galá. Tá bom, vamos ver se resolveu a copa do meu. Tá, na vertical da ilha de Itaparica, o Sérgio Lanca, a gente quer cruzamento da Bahia de Sobitá. Aproado, costa do Maitá. Romeu 45. Deixa para 4.000 pés, o servo 367, que está autorizado a RNAV da pista 90, ajuste 90, 367, autorizado a RNAV, o 645, 616. Voo 645, somos certo por 1 hora, 7 milhas, com o whisky, mantendo 9.000 pés, um Robson 44, não irá ter frio sua aproximação. Tem retirado. Então, 3367, chama o seu princípio na frequência 128.35, alterna 123.8. 9-4, solo 2-5, à direita, Fox Tante, solo 2-1, decimal 9, boa noite. Direita, Fox, 2-1-9, boa noite, 3-8, boa noite. Solo 04. 04, decola aos 2-6, confirmando que vai ficar sob farol de Itapuã. Afirma, Tessão. 500 pés sobre o farol de Itapuã, reporte para o regresso, Guardião 04. 500 pés sobre Itapuã, reportará para o regresso 04. Passagem no padrão número 4. Tá.